nosso e-mail ondadx@yahoo.com. Recebemos o informe que é SEG do Wesley Ludke de Cacoal, Rondônia, Brasil. Ele, na frequência de 12.060 kHz, registrou das 23h45 a 0 UTC o 545343, usando o receptor Filco PH60 e antena telescópica. Nosso abraço a todos os habitantes da região norte do Brasil que estão sempre pegando com a gente a Onda DX. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Olá amigos, aqui é Leonardo Ferreira falando de Lagoa de Dentro, na Paraíba. Chego a partir de agora com algumas informações do mundo das ondas curtas. A RAI, Rádio Difusão Argentina, ao exterior, comemorou seus 55 anos de transmissões em ondas curtas. O indicativo de embaixada inspira-se na difusão semanal de segunda a sexta, em 7 idiomas e com recepção em grande número de países, de uma mensagem que persegue, brindando a sua extensa audiência com a imagem viva da República Argentina. RAI emite sua programação em sua língua mãe, no espanhol, e também em japonês, português, inglês, italiano, francês e alemão. A emissora internacional de ondas curtas e internet integra o atual Sistema de Rádio e Televisão Argentina, o ex-Sistema de Meios Públicos, com os estúdios e redação no edifício de LRA 1, na Rádio Nacional. A emissora é a oficial da província de Buenos Aires. A RAI transmite em português para o Brasil de segunda a sexta, das 10 horas a 12 horas pelo tempo universal, em 13.345 kHz, e das 22 horas a 0 hora pelo tempo universal, em 11.710 kHz. A rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, aparenta estar com problemas no seu transmissor. A emissora, que opera em 15.190 kHz, na banda dos 19 metros, tem sido captada em 15.191 kHz por diversos DXistas de todo o Brasil. Uma das emissões da Rádio Havana Cuba em português tem sido captada entre 21 horas e 30 minutos e 22 horas pelo tempo universal, na frequência de 11.880 kHz. Acontece que esta é a mesma frequência e horário que a NHK World Rádio Japão utiliza para transmitir seu noticiário diariamente em ondas curtas. A Rádio Cairo do Egito continua transmitindo em português diariamente para o mundo. A emissão chega no Brasil com péssima qualidade de áudio e em muitas vezes fica impossível entender o que está sendo difundido. A Rádio Cairo transmite entre as 22 horas e 15 minutos e 23 horas e 30 minutos pelo tempo universal em 15.480 kHz. El Toque é o programa de 30 minutos de duração que está sendo difundido pela Rádio Nederland em ondas curtas, de segunda-feira a sexta-feira, às 0 horas pelo tempo universal, na frequência de 9.895 kHz, desde transmissor nos Estados Unidos. Te damos El Toque em um espaço que dura um toque. Bem, amigos, por hoje era isso. Esteve com vocês, Leonardo Ferreira. Até a próxima semana com mais informações do mundo das ondas curtas. 73 a todos. Boas escutas. Thank you.